Antenoeira. Especial Informação. Por vezes estás contigo desanimado, por vezes estás contigo a desconfiar. Boa noite. Estes são os Homens da Luta. Acabaram de vencer o Festival de Canção RTP e fazem desde já história ao levar pela primeira vez uma canção política para a Eurovisão. Uma canção de influência revolucionária que estará agora sob análise da direção de organização do Festival de Eurovisão, que se irá realizar este ano em Düsseldorf. Não está impedida esta canção de participar, mas poderá acontecer que tenha de efetuar algumas alterações na letra para que anule ou dissimule o seu conteúdo tão explícito político, ainda que não se refira a nenhum partido ou a nenhuma posição política em concreto, apenas revolucionária. Esta música está a fazer furor, causar sensação na internet, desde já, logo após o primeiro minuto de ter vencido este Festival da Canção RTP, o 47º, a canção Luta e Alegria, dos Homens da Luta, começou a dar que falar nas principais páginas, nas principais redes sociais, como Facebook, por exemplo, e i5. É uma notícia que temos todo o gosto em divulgar, em dar a conhecer. Esta é a canção que irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção em 2011, em Düsseldorf, na Alemanha, em maio deste ano. Esta é a qualidade para já provisória que temos, gravamos diretamente da televisão. Esta música que então passaremos aqui a exibir, a Luta e a Alegria, o tema dos Homens da Luta. Esta música acabou de vencer esta noite, há menos de 15 minutos, principalmente, à altura em que esta notícia está aí para o ar. Venceu então o Festival da Canção RTP e marcará a presença, se tudo correr como previsto, no Festival da Eurovisão da Canção em Düsseldorf, em maio deste ano. Vamos ouvir então, já ouvimos aqui de fundo, escutemos então na íntegra a música que irá representar Portugal. É uma surpresa e é também uma demonstração de revolta das pessoas que não acreditam neste governo, não acreditam nesta política. Há muito que os Homens da Luta se têm vindo a destacar, porque têm dito muitas coisas acertadas, ou pelo menos que o povo compreende, que o povo entende, e o povo que eles tanto defendem hoje esteve com eles, levou-os à Alemanha no mês de maio. Vamos então escutar na íntegra esta música, e é assim que vamos fechar o nosso bloco especial informação aqui na Rádio Antena Web. Recordo mais uma vez, os Homens da Luta, com o tema A Luta é Alegria, acabaram de vencer há alguns minutos o Festival da Canção RTP, o 47º, conseguindo alcançar este prémio precisamente pela votação do público, pela votação do júri. Seria outro intérprete e não os Homens da Luta a vencer este mesmo festival. Vamos então ouvir A Luta é Alegria, dos Homens da Luta. Uma música que, repito, estará sob análise a partir de agora da Comissão Organizacional do evento promovido pela European Broadcasting Union, o Festival Eurovisão da Canção, que se realizará, como já disse, em Düsseldorf, na Alemanha. Boa noite, camaradas, pá! Nós somos os Homens da Luta, pá! E esta música é ligada ao povo, está no caminho tão difícil, pá! Por vezes estás contigo desanimado, por vezes estás contigo a desconfiar, por vezes estás contigo sobressaltado, por vezes estás contigo a desesperar. Se nós de outro dia, a luz é a alegria, e o povo avança é na rua a gritar. De pouco mal o sinto ser apertado, de pouco mal andar a laborear, de pouco mal andar sempre carregado, de pouco mal a raiva para me ajudar. De dois de outro dia, a luz é a alegria, e o povo avança é na rua a gritar. E braço, pobre lá no peito, está no filho. E vai o novo e o menino. E tá no pobre lá no peito, está no filho. E vai o novo e o menino. Vai celebrar essa situação e vamos cantar com a reação. Vai celebrar essa situação e vamos cantar com a reação. E tá no pobre lá no peito, está no filho. E vai o novo e o menino. E tá no pobre lá no peito, está no filho. E vai o novo e o menino. Não falta quem te avise, vai com cuidado. Não falta quem te queira mandar calar. Não falta quem te deixe ressabiado. Não falta quem te venda o próprio ar. De noite ou de dia, a luz é a alegria. E o povo a dança é dando a gritar. E tá no pão, e tá no peixe, e tá no vinho. E vai o velho, e vai o novo e o menino. E tá no pão, e tá no peixe, e tá no vinho. E vai o velho, e vai o novo e o menino. Vai celebrar essa situação e vamos cantar toda a reação. Vai celebrar essa situação e vamos cantar toda a reação. Vai celebrar essa situação e vamos cantar toda a reação. Vai celebrar essa situação e vamos cantar toda a reação. E tá no pobre, tá no peixe, tá no vinho. E vai o velho, vai o novo e o menino. E tá no pobre, tá no peixe, tá no vinho. E vai o velho, vai o novo e o menino. A luta continua, faz o povo sair à rua. Antenoela, especial informação.